Ok, mostrei o produto. E ele comprou, e ele disse, vou levar. Fala, vou levar. Ok, acabou a venda, pode ir embora, é isso ou não? Agora que começa, fala assim, agora começa. E agora eu vou fazer o quê? Adicionais. A mímica é essa, vamos lá todo mundo. Adicionais. Uma vez, o cliente chegou com a filha, era uma Nissan, na loja da Nissan, e ele chegou assim, para comprar um carro, ele e a filha. E aí o pai disse, eu vou levar o preto. Era uma Pathfinder preta. Ele disse, pai, de jeito nenhum, preto parece carro fúnebre, pai. De jeito nenhum, eu quero um branco. Ele disse, meu carro branco parece ambulância, minha filha. Eu sou homem de andar em carro branco? Ele disse, pai, eu sou mulher de andar em carro preto, pai? Aí o vendedor chega. Seu fulano, faça o seguinte. Leve o preto para o senhor e o branco para sua filha. E o cara, e o vendedor disse, não, o preto para o senhor, o branco para sua filha, e o senhor, nada justifica um homem com o senhor brigando, discutindo com a sua filha, o senhor andando com vergonha no carro ou sua filha andando vergonha, isso nada justifica a relação de vocês, preto para o senhor, branco para ela. Ele disse, só se entregar hoje. Ele disse, hoje não dá. Mas quarta-feira os dois carros estão na sua casa. Venha comigo. O cara foi comprar um. Comprou dois carros. Dois. Quem tinha coragem de fazer isso? Pergunta, tu tinha coragem? Pergunta, tu tinha coragem? Isso acontece toda hora. Fala, isso. A pessoa vai fazer uma obturação. E você deixou de vender 40 mil de serviços de odontológicos. Porque simplesmente, porque não buscou fazer o quê? Adicionar. Todo mundo, porque não buscou o quê? Adicionar. Mas você só consegue adicionar se tiver feito uma pesquisa muito boa. Só consegue adicionar quem faz pesquisa muito boa. Senão não adiciona. Então qual a diferença entre o tirador de pedido e o vendedor, o verdadeiro consultor, porque ele adiciona. Carlos, já que está comprando esse apartamento, leve também os móveis da cozinha, os ar-condicionados eletrodomésticos. E por que não? E por que não? Gente, quando fala de venda adicional, venda primeira, fala assim, eu vendo o primeiro produto, fala, primeiro eu vendo. Primeiro eu vendo, fala, primeiro eu vendo. Depois eu vendo o resto. Aconteceu muitos anos atrás comigo, quando eu estava começando minha carreira, eu comecei, para quem não sabe, eu comecei minha história dos meus 30 anos para cá com uma consultoria comercial, consultoria de vendas. E eu treinava todos os shoppings, revendas de carro, concessionárias aqui, fora daqui. E no começo, meu começo foi muito limitado financeiramente, e eu estava numa loja chamada Stalker. Liso, liso, liso, liso, começando a vida. E aí, cheguei lá na loja para comprar, e eu até, vou falar tudo assim, vou entregar logo de cara, assim, toda a história. Um cliente meu na época, Paulo, da Paroma, e aí o dono da Paroma na época, e aí eu tinha ele me convidou, ele estava fazendo trabalho de consultoria lá na área comercial, ele estava amando o trabalho, eu me dando muito bem com eles. Paulinho, eu quero você e sua esposa, tinha acabado de casar, eu quero vocês na minha casa, lá nas dunas, para a gente fazer um jantar. Me lasquei todo, cadê a roupa? Cadê a roupa? E aí, eu vi o que é que eu tinha, porque eu só tinha roupa para trabalhar, viu gente? Meu dinheiro só dava para comprar roupa e trabalhar, tudo que eu fazia era roupa para trabalhar. E aí eu fui comprar na Stalker uma calça, eu vi as blusas que tinha, sapato que tinha, e aí fui comprar uma, acho que era blusa, não sei se era calça ou era blusa, mas vamos dizer que seja blusa. E aí eu cheguei lá, disse, olha amigo, eu estou com uma calça, assim, assim, eu quero uma blusa, vou combinar com a calça. Ele disse, me fala mais. Qual é a tua necessidade? Disse, olha, eu vou para um jantar na casa de um cliente chique, lá nas dunas e tal, e eu estou querendo uma blusa para combinar com uma calça caqui que eu tenho. E ele disse, puxa, uma calça caqui, como é que é o sapato que você está buscando usar e tal? Que horas esse vai ser esse jantar que você vai ter com a sua esposa lá e tal? Tá bom. Então vem comigo aqui, olha. Para esse tipo de ocasião, tem essas três blusas aqui. Experimenta essas duas aqui. Quando eu experimentei a primeira, uma azul, quando eu passei a mão, não sei se alguém sabe, não é feito de algodão, é de casca de madeira. Não sei se alguém conhece isso, alguém da área de confecção. Era feito de uma blusa, era um tecido suavíssimo. E quando eu passei a mão, eu disse, uau! E quando eu me olhei no espelho, eu próprio disse o quê? Uau! Ficou ótimo! Botei para dentro com a calça que eu estava, pai, gostei. Ele disse, gostou, não foi? Agora experimenta essa calça. E ele disse assim: já que você está levando, fala para mim, já que você está levando. É o teorema da Jaque. Jaque está levando. Eu disse que ia levar a camisa? Eu disse que ia levar? Não, mas eu dei sinal de compra. Eu disse: uau! E ele disse: já que você está levando a camisa, experimenta a calça para ver como é que fica. Eu disse: não, não quero a calça, não. Eu quero só a camisa mesmo. Só para ver como é que fica a composição. E quando eu botei a camisa, Tencel, o nome do tecido é Tencel. E quando eu botei a calça, também de Tencel, e aí eu disse: uau, caramba, que tecido, que gostoso. E eu disse: pai, está aí, vou ficar com os dois. E ele disse: já que está levando a calça, já está levando a camisa, experimenta o cinto. Eu disse: não, não, o cinto eu tenho. Eu sei, mas experimenta só para ver como é que fica. E eu experimentei o cinto, um cinto fashion. E ele disse: o teu cinto é fashion ou é cinto de trabalho? E eu disse: é de trabalho. Ele disse: pô, uma camisa dessa, uma calça dessa, cinto de trabalho? Ô, Paulo Vieira. Eu disse: é, né? Não tem nada a ver. Ele disse: tem não. Nas dunas, cliente chique. Eu disse: é, ia pagar o mico, né? Ele disse: é, ia pagar o mico. E estou com o cinto. Eu disse: bom, já que está levando a camisa, a calça e o cinto, leva o sapato. Eu disse: pai, tu está me enrolando, rapaz? Está me achando cara de besta, rapaz? Eu disse: Paulo Vieira, você vai ficar na casa do Paulo Rogério, Dona Paroma, nas dunas. Nas dunas. Você vai estar com o cinto. Qual é o material do teu sapato? É de camurça igual o cinto? E eu disse: o quê? Não, tu vai pagar esse mico. Eu disse: não, né? Eu disse: claro que não, experimenta. E quando eu botei, pense que o negócio ficou bonito. E disse: Paulo, pô, já está levando o sapato, a calça, o cinto, a camisa, vamos levar meia, né, meu amigo? Eu disse: eu não preciso de meia. Eu sei que você não precisa, eu sei que você não precisa, mas porra, quem está levando tudo isso? Uma meiazinha mais, uma menos, até porque quer ver um liso? Olha para o sapato e para a meia. E ele disse assim: quer ver um liso? Olha para o sapato e para a meia, porque liso não cuida nem de sapato, nem de meia. E eu disse: me lasquei toda agora, pai, vou levar essa meia também. E levei um pacote de 6 meias, e aí estou no caixa pagando, aí eu estou pagando, pedi desconto, sabe qual foi o desconto que ele deu? Zero. E aí estou pagando, e eu disse, ele disse assim: agora, recebi uma coleção de cueca box, branca, top de linha, cinto largo, aquele elástico largo. E eu disse: e eu te falei que eu gosto de cueca box? Ele olhou, falou, deixa eu ver. E eu olhei a cueca e disse: pô, do jeito que eu gosto. Aí ele veio mais um conjunto de 6 cuecas. Aí disse: pai, esse cara é bom. Aí estou saindo da Stalker, no Shopping Eldeota, quando estou saindo com tudo isso. O nome dele é Alexandre, hoje ele tem uma corretora de seguros. Aí estou saindo com sacola, né? Por um lado, liso, mas chique, como nunca tinha estado na vida. Chiquérrimo. E quando eu saio da... Ele me levou até a porta da loja, disse: não, você não carrega a sacola aqui, não. Chegou na porta da loja, ele me entregou a sacola na porta da loja, eu saí lá todo bonito. E quando eu estou saindo lá, ele disse: Paulo Vieira. Eu disse: oi. Obrigado pelo treinamento que você me deu lá no Iguatemi, viu? Show de bola, Paulo Vieira. Eu disse: ah, bandido! Ah, meu filho!